Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre tecnologia e futuro. Hoje vamos mergulhar num tema que toda a gente comenta, mas que poucos entendem realmente na prática: a inteligência artificial. E prometo que vamos fazer isto sem precisar de um doutoramento em matemática aplicada. Olá! É verdade, hoje o objetivo é desmistificar. Vamos fugir daquela ficção científica, dos robôs a dominar o mundo, e focar-nos no que está a acontecer agora, desde o hospital, onde fazes os exames, até ao supermercado, onde fazes as compras. Exatamente. O ponto de partida é este. Se achas que ainda não encontraste a IA no teu dia-a-dia, é porque ela provavelmente já te encontrou a ti primeiro. Já não é um extra ou um luxo. Está a tornar-se o motor de quase tudo. E o mais curioso é que já não falamos apenas de software num computador. Estamos a falar de casas inteligentes, carros com condução assistida e ferramentas que criam música ou texto. Basicamente, a IA infiltrou-se em tudo o que tem um botão de ligar e desligar. É o que chamamos de IA em todo o lado. Na saúde, por exemplo, é usada para descobrir novos fármacos ou ajudar em diagnósticos. Nas finanças, detecta fraudes antes de dares por ela. E no retalho, aquelas recomendações que parecem lentamente, é IA a trabalhar o inventário e os teus gostos. Mas isto traz um desafio, não achas? Quem não souber integrar estas ferramentas arrisca-se a ficar para trás muito depressa. É quase como a eletricidade no início do século passado. Sem dúvida. E isso leva-nos ao nosso segundo ponto, a reinvenção do trabalho. Há muito medo de que a IA venha roubar empregos, mas a conversa séria não é sobre substituir humanos, é sobre redesenhar como trabalhamos. Pois, a ideia é passar as tarefas chatas e repetitivas para a máquina e deixar a estratégia e a decisão para nós. Se apenas colares uma ferramenta de IA em cima de um processo velho e confuso, vais ter o mesmo caos de sempre, só que agora, mais rápido. É a chamada automação inteligente. Imagina triagem de tickets de suporte ou análise de contratos legais. O ganho real está em criar equipas híbridas de humanos e IA, onde há momentos claros de revisão e validação humana. E o melhor é que já não precisas de ser um engenheiro de software de Silicon Valley para usar isto. A democratização da IA é real. Hoje temos interfaces super amigáveis e plataformas no-code que permitem a qualquer pequena empresa usar modelos avançados. Isso é fantástico porque cria novos perfis. Agora tens o marketeer que sabe configurar modelos de segmentação ou o professor que usa IA para criar materiais personalizados para cada aluno. O truque já não é saber programar o modelo, mas sim saber o que perguntar e como interpretar os resultados. Mas lá está. Com esse poder todo, temos de ter cuidado com a governação dos dados. Se toda a gente ligar ferramentas de IA a tudo sem supervisão, a segurança vai por água abaixo. E aí entra um ponto crucial. O contexto é rei. Muita gente acha que escreve uma frase mágica e a IA resolve a vida. Mas se não deres os dados certos e os objetivos claros, ela vai dar-te respostas genéricas que não servem para nada. É como aquele ditado, se metes lixo, sai lixo. Para ser realmente útil em decisões complicadas, a IA precisa de estar integrada nos dados reais da empresa ou do setor, seja o histórico clínico ou o inventário em tempo real. Agora, Host 2, temos de falar da parte chata, mas necessária. Quem é que paga a conta? Manter estes modelos gigantes custam fortunas em infraestrutura e eletricidade. Esse é o grande dilema ético e financeiro. Corremos o risco de criar um fosso digital onde só as grandes empresas têm acesso à melhor tecnologia. E depois temos as questões de transparência. Se a IA decide quem recebe um empréstimo, temos de saber porquê. Não pode ser uma caixa preta controlada por 3 ou 4 empresas. Exatamente. A sustentabilidade e a ética têm de estar na base, ou o sistema operativo da sociedade vai estar viciado. E falando em sistema operativo, a IA está finalmente a sair do ecrã para o mundo físico. Estás a falar de carros autónomos e drones? Sim, e robôs industriais, agricultura de precisão, tudo o que mexe. Aqui os ganhos de eficiência são brutais, mas os riscos também sobem. Um erro num relatório é uma coisa, um erro numa linha de produção automatizada é um problema muito mais grave. Por isso é que a cibersegurança e os sistemas de falha segura são a prioridade absoluta agora. Não podemos ter robôs no mundo real sem uma rede de segurança digital impenetrável. Em resumo, estamos a viver uma mudança de paradigma. A IA deixou de ser uma ferramenta especial para se tornar parte da infraestrutura da nossa economia e das nossas vidas. O segredo para navegar este futuro é simples, mas exige esforço. Entender onde a IA já está, aprender a colaborar com ela e nunca fugir das conversas difíceis sobre ética e responsabilidade. Bem dito. Se gostaram deste mergulho no mundo da IA, partilhem o episódio e mandem-nos as vossas experiências. Como é que a IA está a mudar o vosso trabalho? Ficamos à espera de saber. Até ao próximo episódio, onde provavelmente voltaremos a falar de tecnologia, com ou sem a ajuda de um algoritmo. Até à próxima!